mais peso que o seu canto. Ninguém tem mais peso que o seu canto. A lua agarra-o pela raiz, arranca-o. A lua agarra-o pela raiz, arranca-o. Deixa um grito que embriaga, deixa sangue na boca, que seja demoníaca. A arte mais forte de morrer pela música, pela memória, pela música, pela memória. Seu canto, ninguém tem mais peso que o seu canto. A lua agarra-o pela raiz.